Na tarde de ontem, policiais civis do plantão da 6ª SDP deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude aqui de Foz do Iguaçu. O mandado era em desfavor de um garoto de 19 anos do bairro Curitibano, em Foz do Iguaçu. O crime cometido por ele era quando menor de idade, com 17 anos e 11 meses. Agora, a justiça o obriga a permanecer no Sense, junto com outros menores. Ele possui passagem por roubo, latrocínio, homicídio e ainda há outros crimes quando menor. Mas a resposta da justiça veio. Um pouco tarde, mas veio. Ele vai responder às infrações cometidas na adolescência agora, como se menor fosse. Em uma operação de revista a indivíduos suspeitos, os policiais deram por conta de que AF, como foi identificado, tinha em seu desfavor o mandado solicitado pela justiça. Ao puxarem a ficha do indivíduo, foi constatada a informação como verdadeira e, diante disso, ele foi encaminhado ao Sense, Centro de Socioeducação, onde aguardará a decisão da Justiça da Vara da Infância e Juventude. A polícia suspeita que AF já tenha praticado outros crimes quando maior, mas as investigações não deram sustentação a uma acusação formal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.